CDs do Pará. Dizer o que eu posso dizer. Estou cantando agora pra você ouvir com outra pessoa. O melhor pra nós.